sequestra a minha tristeza, trazem-me a lua, mil estrelas e os meus beijos despertar. Ai, quem se atreve a despertar os meus desejos, a sufocar-me com teus beijos, me pegar com braços fortes e levar-me pra dançar. Sempre em meu caminho e se perder de tanto amar. Ai, quem me entenda, que me encha de alegria, que se entregue noite e dia e não me deixe solitária sem seus beijos, sem amar. Por esse homem não me canso de esperar. Prisioneira, uma noite de estrelas.